7754, chame agora. Controle Salvador em 120, décima 8. 208, 1754. 4082, reduz a velocidade para 220 nós. Desse mantenha nível 040. Chame. Controle Salvador em 120, decimal 8, azul 4082. 208, azul 040, já mantém 208 indicado, azul 40. Tá à sua esquerda. Segue ao mais, Obração. Reautorizado, nível 050. 50, 050, tá, 800. Tan 3191 autorizado, decolar, cabeceira deslocada à direita, 170 graus, 07 nós. Autorizado, decolar, cabeceira deslocada, Tan 3191. O Guardião 03, livre ingresso, chame liberado na pista, 17. Decimal minha dúvida, bom voo. Ataque, via Pátio, Juliette Alfa, até o ponto espera na Delta, torre 1860, 401. 2500 pés, ajuste no 013, quilo Quebec Serra, aguarde autorização para ascensão nível 045. Delta, 025. Tá, 8001, reduz a velocidade para 2110 nós, informação número 3 na aproximação. Tá reduzindo então para 210 nós, tá, 8001. Patrulha, boa tarde, tá, 3566. Tá, 3566, ação de identificação, autorizado chegada a MAN, desse mantém a nível de voo 060. 060, a MAN perdeu o contato com o chão. Seguinte. 8001, chama agora. Controle Salvador 120, décima 8. 208, então, 801. Boa tarde. Tanto 3191, decolou os 37, chama o controle. Chama controle 1935, tá, 3191, bom trabalho. Controle Salvador, tá, 3191, decolou, gole leve. Passando 2.800 pés, pode voar direto, vole? Tá, 3191, sua autorização é saída da EL, transição Blaze. Sua nível de voo 360, contato radar na decolagem, mantém o perfil de saída. Afirmativo da EL Blaze, tá, 3191, mantendo perfil. Tan 3566, reduz a velocidade para 2110 nós, número 4 na aproximação. Reduzindo 310, Tan 3566. tarde, Gol 754, passou o dia Victor 372, com mais travado. Gol no 754, avistado. Autorizado o pouso, cabeceira deslocada no 200 metros, 150 graus 0 menos. 7174, autorizado o pouso, 1 0. Meu pé. Tá 3566, reautorizado nível 040. 040, Papa Tango Victor, ainda Juliette, livre frequência para coordenação, não há tráfego conhecido, reportado no setor, reporta no regresso. Até o regresso. Controle Salvador, Gona 941, até o 150. Tá 3566, chama agora Controle Salvador em 120.8. 208, boa tarde. Tá 3174, reautorizado nível de voo 060. 060, a senhora poderia confirmar se nós estamos procurando o RNAD ou o INS? Positado, será coordenado o RNAD, então 3174. Afirmativo. Positado, será o RNAD até o 060 e já reduzido, então 3174. Plano 941, a sua identificação, autorizado chegada a Mari, deixa se mantenha nível de voo 070. Autorizado Mari, até o 070, plano 941. Tango Lima Zulu Golf, boa tarde. Boa tarde, na 47 em Salvador, 050, 050 Salvador. QNH Salvador 1012, Lima Zulu Golf, autorizado nível 050, voe na proa de TAP, ação transponder 0155. Tá 3191, chame Centro Recife na frequência 1288, alterne 1-3325. 1288-3325, tá 3191. Controle, Papatango Juliette Bravo Delta, decolado na MOMA. Papatango Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, saída MOMA. Chuva nível de voo 080 na saída MOMA, Juliette Bravo Delta. Saída MOMO e ascensão. Tá livre da revisão de 030? Responda 5417. Autorizado 340 Guarulhos, Upper Whisky 50, decola 10 com 1.200 metros. Indicado a abertura da Eldi, né? Primeira curva direita, 11935, controle 5417, transponder. Web 6741. Correto, ponto 04, chame prontuário pushback, acionamento, objeto 6741. Amaral, obrigado. Como sudoeste, cruzando 4.000, mantendo 4.500 pés, é um Bravo November 2 Alfa. Alfa, reportarei essa aqui, logou no 754. Salvador, bom dia. Boa tarde, 3216, informação de GPS. A 3216, a sua notificação autorizada, chegada a Mari, desse mantém inicialmente nível 080. Mari até o 080. Então 3174, tráfego ultrapassado, reautorizado nível 050. 050, tá 3174. Tá 3174, reautorizado nível 040, chame controle Salvador em 120.8, tá 3174. 040208, boa tarde, tá 3174. Bono 941, reautorizado nível 060. Autorizado 060, Bono 941. Mais 10 segundos. Cabeceira deslocada, 1200 metros, aguarda autorização de pouso. Aguarda. Tranquilo, Quebec Serra, informa o tráfego. 12 horas, 12 milhas, rumo Nordeste, cruzando o nível 100 para o nível 060, é um bande da Gol. Gol 1941, informa o tráfego. No momento, 12 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, mantendo 4.500 pés, é um Bravo November 2 Alfa. Certo, agora 941. Azul 4082, no solo 64, libera à direita, solo 121, décimo 9. 219, libera à direita. Uno 328, prossiga. Sim, chame Recife 1288, a Tarni 13325. 1288, 1335, obrigado. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3566. TAM 3566, chame passando Simbra. TAM 8001, pista livre, autorizado pouso, 180 graus, 079. Cabeceira deslocada, 1200 metros. Livre pouso, tá 8001. Segue Alfa Juliette, portão 08, gol 754. Alfa Juliette para o 8, gol 754. O Nordeste mantendo nível 050, é o Charlie 402. Excelente, agora 941 não vai atingir o meio. Sente bom no 941, autorizado nível 050. 050, agora 941. Opa. Voo no 941, reautorizado nível 040, chame controle Salvador em 120 decimal 8, voo 1941. Reautorizado 040, Samaral, controle 1208, voo 941. Controle, bom dia, boa tarde, o FG 721, atingindo o 70, frente FB, atingindo o 1209. Patango Lima Zulu Golf, mantenha nível 050, chame controle Salvador em 120 decimal 8. Modelo 5B, vai chamar 798. Controle, bom dia, boa tarde, o FG 721, mantenha 70, frente FB. 376721, ação de identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha nível 070. Web 6721, informe de cada. 2509. Sim. Então 3216, desse mantém a nível de voo 050. 050-3216. Papatango Lima Zulu Golf, controle Salvador 120 decimal 8. 1208, Salvador Golf. 2 para seguir Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, azul 4082. Disposto, TAM 3566. 3566, autorizado, pouso, cabeceira deslocada, 1200 metros. O vento 160 graus, 09 nós. Feliz pouso, cabeceira deslocada, TAM 3566. Meia informa o tráfego 1 hora, 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo 4.500 pés, é um Bravo November 2 Alfa. Centro do tráfego 32 no meio. Meia 721, reduz a velocidade para 2.3 nós, informa com o número 5 na aproximação em Salvador. Tampa 230 Morse, Rod 6721. Autorizado, chame táxi, subjeto 6741. 061, alinhar e manter a direita. Alinhar e manter, azul 4061. Boa tarde, 3234. 2234, sem notificação autorizada, chegada Mari, deixe manter a nível 080. Boa, chegada Mari para 080, 3234. Reautorizado nível 040. É o 040, 3216. Azul 4061, pista livre, autorizado decolar. O nome é 0 grau 08 nós. Autorizado a decolar, pista 040. Principal, muito obrigado. Solo, boa tarde, OTAN 3566, Bruno, você escuta? OTAN 3566, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi sua Aquilo. Via Alfa, reportando antes da Aquilo, OTAN 3566. 924, good afternoon, descend flight level 120, passing 150, no waiting for me. Boa 924, Squawk Ident, clear among arrival, Sunset level 070. Could you confirm landing data for Boa 1924? Runway user is 10, procedure ILS X-ray 10, glide 10 out of service. 281012, wind 160 degrees, 50 knots, temperature 29 now. Go 1924. Descent wind maintain flight level 070, altimeter set 1012. Go 1924, request RNS, runway 10. Roger, go 1924, the first 1200 meters on runway 10 are closed. Roger for the restriction requested by Director Serra Victor 368 from present position, go 1924. Correct, stand by clearance air 9, go 1924. Stand by 1, go 1924. Controle Salvador, azul 4061 no cruze 2000, boa tarde. Azul 4061 no contato radar decolar, segundo nível de voo 340 na saída Goligonza. Saída Goligonza, nível 340, azul 4061. 3216, chame controle Salvador em 120 décima 8. 208, 3216. Eu dizia 721, reautorizado nível de voo 050. 0721, chama agora controle Salvador, 2018. Foi a modificação de regras para visuais, 105 seria o nível final, chamando o pouso 1648 em Jacobino. E está realizando push portão 04, prossegue Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia para 01, caraca, atenta o ETA 356. Controle, boa tarde, vai ser o 401. 6721, chama o controle Salvador em 120 décima 8. 6721, copiou o controle. Negativo. 6721, controle em 120 décima 8. 208, bravo. Como 924, reautorizado, nível de voo 060. Controle, já vai ser o 401. Aberto 1401, mantenha a escuta. 1924, reautorizado nível de voo 060. Reduz a velocidade para 250 nós. 10250 knots, descent and maintain flight level 060, stand by for RMS, runway 104924. Motor de TAN 3372, boa tarde. TAN 3834, reautorizado nível de voo 070. 070, 3234. Tá Tan 3372, ação identificação autorizado via chegada mar e desce mantenha nível de voo 080. Mar 80, autorizado via chegada mar e perdeu contato com o centro, obrigado. Que próximo, escuta. Tan 3174, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi sua Kilo. Via Alfa, reportará antes da Kilo, Tan 3174. Ciente. Aberta é 1401, ação identificação, autorizado chegada Mari, desce e mantém nível de voo inicialmente 080. Para o 080, chegada a mar, senhora. Delta para ingresso, objeto 6741. 6741, Índia Alfa reportará antes da Delta. 6741. Aberta é 1401. Tiro, por onde é a mão, ok? Sim. E mantenha nível 050. Chame agora controle Salvador em 120 decimal 8. Contacte Salvador control 120 decimal 8 77 level 050. Reduce speed to 200 knots. Salvador approach 1208. Center e maintain 050, reduce speed 200 knots, go 1924, bye bye. Controle igual no 322, informação Quebec. 197, tem um tráfego da Airbus, da TAM, a 6 milhas da sua cauda. Positivo, já passou externo, o de serra, e tem possibilidade de uma base curta da 197. Chame na curta base da 17 com trem baixo travado, 160 graus, 07 nós, Papatango Limas, Lula Golf. Papatango Lula Golf. Gol no 941, no solo 55, libera direita, solo 121, decimal 9. 121, 941. 30 da Passaredo. Passaredo 2230, ação identificação, detonação para final da pista 17. Curve à esquerda, proa 100, limitado pela magnética 150, de Salvador, passarei 2230. Salvador na proa 100, 150 é o nosso limite. A descida, por gentileza. 1941, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi do Equilo. Obrigado, Alfa, informante da Equilo, 941. Salvador, muito boa tarde, 8001. Solicita autorização Recife. 330, Recife será coordenado, guarde código até 8001. Aguarda, 330. 120.8. 308, vai chamar 3234, até mais. 3372, desse mantém a nível 060. Para 060, 3372. Nossa, para a direita, número do Golfo. Avistado, autorizado, pouso 180 graus 069, cheque trem. Sente. Então, no 401, isso mantenha nível de voo 070. São Xenia Torre, 118, decimal 612. Delta mantém a posição, 1862, é mensagem da EMEA. Tan 3174, prossegue táxi via pátio 3, pátio principal, portão 02. Pátio 3, pátio principal para o 02, Tan 3174. 8001, no cópia. Copiando. 8001, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolada pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5442. Então ficamos com o nível 330 pelo 58, decola 10, observando menos 1.200 metros. Decola na Pucaracaju com curva esquerda, 1975 ponto de saída e 5442. É o nosso transponder do TAM 8001. Correto, remoto 1-3, pronto para pushback e acionamento TAM 8001. Chamar a conta pronta, muito bem. 288-3325, azul 4061. A 3372, desce mantém a nível 050, SAMI. Controle Salvador em 120.8. 5008, boa tarde. Controle ao Juliette Bravo Delta, 40 milhas, mantendo 105. Batango Juliette Bravo Delta, mantém a nível de voo 105 em condições visuais, centro Recife 12685 até 2545. Passagem 2230, desce mantém a 3.000 pés, ajuste ano 012. E 12, 3.000 pés pro ACEM, 2230. Para modificação de plano, passagem 2230. Está presente, autoriza direto rotatória? Autorizado, então desce para 1.500 pés, ajuste ano 012, plano modificado aos 1600, passagem 2230. 2230, mas mantém então pro de rotatória, 1.500 pés. Ano 328, reautorizado, nível de voo 070. 070, Gono 322, solicita em nave da 10. Sente Gono 328, após o TAP será coordenado RNAVE, desse mantém a nível de voo 060, Gono 328. Após o TAP, coordenação com RNAVE, desce 060, Gono 328. 3216 no solo 00, libera a direita, solo 121, desce 19. A liberar a direita, chamar o solo. Bom, 328, reautorizado nível de voo 050, bom, 328. Paulo Salvador, o TAM 3216, liberado. TAM 3216, autorizado táxi via Alfa Reporte antes da Taxiway Kilo. Alfa Reporte antes da Kilo, 3216. Do pouso, 180 graus 05 nosso, Webjet 6721. Ele pousa, Webjet 6721. Go online 24, call me passing Sierra Vito 372. We'll call go online 24. 0600. Até 1401, chamo o controle Salvador em 120.8. 120.8, é exercício. Voo 697, reduz a velocidade para 230 nós, número 620 na aproximação. 230, número 6 na aproximação. A gente é reduzindo. Web 6741, no chame, Centro Recife, na frequência 1288, alterne 1-3325. 1288, 1-3325. Passarei 2230, visual com a pista. Passarei 2230, chame torre em 198, décimo ao meia. Muito obrigado, um ótimo trabalho a você, vamos lá, se Deus quiser. 230, passou na rotatória. A linha, aguarde para decolagem imediata, Webjet 6726. A língua. Webjet 6721 no solo 03, libere a direita, solo 121, decimal 9, agilizado. Vai livrar a direita, chamando 129, vai agilizar. Go 1924, Sierra Victor 372. Roger, weight landing clearance. Runway displaced at 1200 meters. Roger for the restriction, go 1924. Torre, passarei 2230, final da 17. Sim, tem um tráfego da Gol na curta final da 10, prossiga como número 2, chame a final de 3 milhas e meia. Reduzindo para se enquadrar com o número.